RAP Cultura está invadiendo tu estéreo de 2022 como todos los sábados. Pura cultura hip hop en estas dos horas. 98.7 FM Universidad, una misión es después del viejito del cinte, alto programa. Están también con unos par de programas grabados. Y antes de Kingston Club también la reguera de 22 a 0. Muy buen set también que están armando los chicos. Todos los sábados se pueden pegar una vuelta también por el Cerro Pelón, en el lugar de Kingston Club. También hay una fiestita así, tranqui, así, un par de Sound System también tirando una onda. Así que están todos invitados también para estar ahí agitando un poco la noche, para tomar algo. Ahora vamos a escuchar algo de Chile. La verdad que un MC que es de vieja escuela, empezó como grafitero, se llama Mantegua, y sacó, digamos, una especie de maqueta con DJ Sicktronic, cinco temitas, en los cuales están los cinco temitas, digamos, con vocales, y después tener instrumentales también para poder freestylear también, o para poder poner tu letra. Así que vamos con dos temitas, Estamos Aquí, y después Mi Lenguaje. Así que un 2x1 directamente a Antofagasta, Chile, representando el área RAP Cultura. Escucha mi música, cachai mi música. Mente con la rima y DJ Sicktronic en los Technics. A veces trato de odiar y matar, pero no sé cuál es el truco, la habilidad o yo que sé y caduco. Las noches son tristes y oscuras, y es cuando nace el demonio que tortura con su dulzura. Canción que oíste, viste la dura, con un estilo neto. Divago entre poemas, papiros y escribo sonetos que luego interpreto. Las ideas que repleto de suspiro y aspiro a hacerme un trabajo recto y correcto. Mi lengua mengua, que está en acción como la casa de remolienda, o la marcha en la Alameda por la salud y vivienda. Mierda, dime quién da más tonos, si los reales aquí te pelan por detrás o no. El grupo del año y popular como el pipeño, y pa' qué, si te avergüenza la sangre mapuche peque. Literalmente lo digo de forma completa, rap duro en poblaciones como dormir en la cuneta. Vivo lo que hablo, hablo lo que veo, veo lo que tus ojos no ven. Ya no seremos fichas de ajedrez, pobre tipo encerrado en un cuerpo de adulto. Me visto de luto, veo el futuro oscuro, duro, y lo discuto. Vamos al revés del mundo, entre demonios y calaveras, y ya verás lo que nos espera. Tu rap está en el cielo, hay dos clases de letras, créelo. Están las letras como estas y otras letras que le echan al pelo. Mente gol de rima y DJ Sicktronic en los Technics. Aparecí pintando muros por allá en el 98, y me recuerdan porque el mente fue el que nunca los talló. Dos años después, tomé el micrófono y lucho por hacer un rap distinto a aquel que nunca se escuchó. Y ahora sé lo que hago, por lo que lucho, por esta plebe, y acabar con las mentiras que te cuenta la tele. Tenemos el mando, la acción, la banda y los poderes, y los deberes son las altas metas como el Everest. Somos la consecuencia del tiempo y el espacio, el Vladi me dijo, y ahora pienso en qué mierda creerán mis hijos. No, si la verdad nadie la sabe, un acertijo, y la mentira cualquiera la inventa, pero no la elijo. Ariel Sosa puso esta alfombra por donde camino, y el Sicktronic se luce y controla el ritmo con cariño. Y a nadie daño, si lo que vean, las ideas emplean y crean el tiempo y la nueva tarea. Si quieres saber de métricas, escucha el escalímetro. Se sale de los parámetros del rap que ya has oído. No estamos en el nido, ni la garganta con nudos, con el cuerpo desnudo, pico para Estados Unidos. Y estamos aquí, viendo cómo el reggaetón se come a los raperos mulas sin ninguna compasión alguna. Solo tengo este ritmo que nace desde el suelo, y ahora mueve tu cabeza y siéntelo así. Mente gol de rima y DJ Sicktronic en los Technics. Ah, sí, bien. La máquina solo funciona si le das de comer, hermano. Si no me crees, mira, dejemos que el tiempo diga lo contrario ahí. Dale. es una bomba de ruido. Yeah, mete con la rima y DJ Citron y los Technics. Ay, estamos aquí, estamos aquí. Yeah, yeah. Si va, ajá, yeah, yeah. Estamos aquí, estamos aquí. Notas musicales, partituras, inspiración. Soy el mismo que el que hace años trajo estos conceptos con ideas claras y hojas llenas de textos. No para, la política es basura pura, la calle está oscura y la realidad está dura. A estas alturas dependemos de tarjetas de crédito y de préstamos, pero allá vamos preparándonos para darnos una mano. Oye, siempre hay una luz que se prende por este túnel viejo, y los consejos no te sirven cuando ya eres viejo. Solo somos una partícula dentro de este universo inmenso. Crezco y pienso, pienso, espesa niebla. Dime qué puedo hacer para mantenerme de pie por este terreno que nos oprime, mate y nos deprime. Bueno, no tengo seguridad, pero tengo la habilidad para barajar el rap y demostrar realidad. Somos un trozo de cáscara dentro de la humanidad. Vivimos en la mentira y escapamos de la verdad. Entre basura y escombros buscamos un espacio digno, pero tengo la esperanza que cambie. Por esto digo y escribo. Todo es poesía. Todo puede hacerse poesía. Los poetas somos quienes protegemos al pueblo con palabras. Es mi lenguaje, me implico y voy en este viaje. Un misionero más con rap como equipaje. Me mantengo, describo el lugar y el paisaje. Estados en calma y estados salvajes. Mi lenguaje, me implico y voy en este viaje. Un misionero más con rap como equipaje. Me mantengo, describo el lugar y el paisaje. Estados en calma y estados salvajes. En teoría, mi música es rap, introspectivo, natural. Referente a mí, subjetivo en lo personal. Basado en las historias de un loco con un micro. El caminante por la urbe de Santiago hago predico, me permito trabajar de una manera sistemática, basado en el lenguaje habitual y otras temáticas. Y un psicoanálisis responde a mis sentidos y separo el verdadero rap del molestoso ruido. Ahora dime, ¿quién tiene razón en esto de la música? Si el rap me representa, me libera y dignifica. Ya hace un cuarto de siglo que piso estos terrenos. Palabra tras palabra, esta acción no tiene freno. Mi representación, histórica relación, acción la composición, verídica evolución. Mi descripción se fomenta por cada narración, canción aumenta el el punto de ebullición. Soy un anónimo y el lenguaje poético es mi concepto. Yo sé todo de esa música que ya se infectó. Teórico, práctico, rap es lo que dicto. Distinto, poniendo ritmo a mis escritos clásicos que medito y vomito y dicto y lo hago así. Bueno, bueno, bueno, está bueno por esta tarde, ¿no? Solamente quería dejar los invitados al viaje de mi lenguaje. Es mi lenguaje, me implico y voy en este viaje. Un misionero más con rap como equipaje. Me mantengo, describo el lugar y el paisaje. Estados en calma y estados salvajes. Mi lenguaje, me implico y voy en este viaje. Un misionero más con rap como equipaje. Me mantengo, describo el lugar y el paisaje. Estados en calma y estados salvajes. Por la 98.7, seguimos aquí directamente desde Más Hielo Estudio. ahora más Hielo Studios. Si queremos también, vamos a escuchar No Sacar, GSO, Negru Hiku, Taiji más DJ Hump, que es una galera que está desde los 80 o menos agitando en Brasil, principalmente Taiji, DJ Hump, en realidad, Najalitaji. No sé ya en qué vamos, en qué idioma. Bueno, No Sacara se llama el tema, está bueno, habla un poco de lo que fue el pasado y el comienzo del hip hop en Brasil y toda la movida. Después vamos a ir con Beinesa, también con la participación de Taiji, en el disco Dagués Acústico. Así que continuamos curtindo Happy Compromiso, Happy do Bom, Happy con mucho groove, aquí en la nuestra radio 98.7 FM, sábado de noche, curte ahí, rapaz, vamos lá. E agora eu conto uma história, cê quer ouvir? Foi em 85 que começou, vai vendo, cê vai ver e crer. Muita atenção, grupo Rap RZO explicando a real. Então, fazemos rap de fé, já tá no sangue. Em Pirituba, Mirante, favela do Mangue, vários rolês por toda São Paulo, ainda fora, longe de casa. Já se viu de graça, longe de casa, fazendo rap em outra área. Vagabunda já te olha andando mó, mas nem percebemos, é melhor se não pior. Sim, vários malucos só de canto, todos pensando que estamos marcando. Só ideia certa aqui é cada um ligeiro, tá aí de DJ 1. Brasileira, ponta firme, mal olhado bom, olho gordo de regime. Minha rima é forte, é puro hip hop, arruda alecrim, comigo ninguém pode, sacode, levanta a poeira, dá a volta por cima, é parte integrante, diretoria da firma. O, E, S, D, E, assim que é, na luta com os irmãos que não são Zé Mané. Hoje o pobre fala alto e tem seu próprio som, o sofrimento diário é quem dá o tom. Passa três vezes, a última que ficar. Hip hop é coisa séria, não dá pra brincar. Eu já mandei meu recado e por aqui eu fico pra continuar mandando peso, DJ Rico. A parada é o seguinte, muito esperto aqui não para em pé. Existe direito de pai, certo? Né? Pra não ser sofrido na crocodilagem. Essa cocaína que chegou a nova aí? É, é boa, essa é boa. Vem, mano, vá. Vem, mano, vá, vai nessa. Vou parar com essa porta aí. E aí, mano, Catu. Ai, baiano, você te ligando na frente da favela. Que neguinho, mano. Irmão do Pedrão e do Morro. Busca ele lá. Baiano, peraí. Essa é a boa, mano, bicho. Chegou, você vai passar tarde aí. Pode, irmão, pode crer, a gente conversa depois aí. Vou ver qual que é a parada do neguinho aí. Qual que é desse neguinho aí? Quem que é? Ah, não sei, ok. E aí, mano, neguinho. E aí, baiano. E aí, mano, vá. E aí, mano, desce. E aí, mano, B? Sabe que eu então, mano, fiquei sabendo aí que você tá fazendo aí, tá aí um look, tô com ele em cima, mano. E aí, mano, vá. Pega esse bagulho lá. Deixa eu ver que eu pego. E aí, baiano, chega aí. E o Pedrão, né? Tudo que o rap faz é a diferença. sei que é bom. Se expressar é dom, descobri que se pode fazer, fazer bem feito. É estímulo pros mano, é como ser eleito na vida, ser útil, insista. Se eu não conseguir, é por um dia eu comecei a saber que se pode manter a voz ativa e dar uma ideia pros parceiros que sempre colam por aqui, por ali, na quebrada e na vida. Quem tá parado, tá de canto, rádio abaixo, só rimando. Só estou a vizinhança, ouve a sirene, então chegando. Uma parceira é parceiro, na rua e na lambança. Salvando sempre a ponta, sempre o amigo da onça. De pequeno me avisaram, me deram várias pistas. Já vi descendo em jotas e tu lutas. Se segue a risca e não desanda, a regra não mudou. Falou pros meus parceiros, sempre junto, chega. Tô na batalha, nunca só, já perdi vários pro pó. Olho pra leste, vejo um som, polícia cruza ao meu redor. Me sinto trito na maior, já imaginei coisa pior. O show chegou montês, mano, corre só suor. Esse é o cara, esse é o toque. Nossa ideia, o rap, nosso logo, hip hop. Sempre na responsa, nunca de caô. Falou pro meu parceiro, se ligou, se ligou. Segue a risca e não desanda, que a regra não mudou. Olha pro mano do seu lado, que nunca se negou. Na ruim, na boa, sempre de parceiro. É na festa com as mina, com os engenheiros. Felicidência apresenta, se não tem tudo bem. Às vezes pede emprestado, mas paga quando tem. Segue a risca e não desanda, que a regra não mudou. Olha pro mano do seu lado, que nunca se negou. Na ruim, na boa, sempre de parceiro. Na festa com as mina, com os engenheiros. Felicidência apresenta, se não tem tudo bem. Às vezes pede emprestado, mas paga quando tem. Eu também tô na parada, pois tá muito bom. Peso no assunto, pra poder mandar a rima. Se a mentira não impera, transparece a verdade. Várias caixas de champanhe pra brindar a amizade. Da guerra de Porto Alegre, o sul da malandragem. Bate Etri, sem chinelagem. Você sabe quem eu sou, sei pra onde vou. Faço parte daquele time que começou. E através do meu som, que passa tudo de bom. Tempo rua quebrada, mas sem sair do tom. Não suporta a pilantragem, se tira a abordagem. Daqueles que só chegam em você com falsidade. Redundância que não cansa, meu nome é Taíde. Resíduo também é a melhor coisa que existe. Chega, respeita, representa, sente parte, sou firmeza, sente parte, sou firmeza. Chega, respeita, chegue, representa, tudo que o rap fez, tudo que o rap faz, é a diferença. Diz aí, um por todos e todos por um, no zoom o ataque, na rima o nocaute, mesmo fora, onde é tudo gato que se abre, unido a perifa, a nova ideia, aqui então se cria, vendo o morro, vendo a vida, vendo asfalto, vento é quem o tormento, o quinto elemento da vila, Brasias, do R.A.D., a ideia de quem crê, da guerra, da atitude sempre vai prevalecer. Rap é meu estímulo. Chega, respeita, chegue, representa, sente parte, sou firmeza, sente parte, sou firmeza. Chega, respeita, chegue, representa, tudo que o rap fez, tudo que o rap faz. Muito obrigado, Taíde. Muito obrigado. Venimos con un disco fresquito, finalizado en el 2009. Un grupo, digamos, que la verdad que está muy bueno, se llama Filial. Un grupo también que conocí a través de Pacho y de Quique también. Es un grupo, creo que es de Curitiba, ¿no, Pacho? No, corrijo, Río de Janeiro. Exactamente, bueno. Es un grupo, digamos, que estuvo un par de semanas, un par de meses en Nueva York. Estuvieron ahí también probando un poco de suerte y decidieron grabar un disco que se llama 1,99. ¿Sería cómo, Pacho, en portugués? 1,99. Exactamente. Lo grabaron en Home Studio. Con un micro y un programa también para grabar ahí. Lo sacaron en Nueva York y ahora lo están por sacar en Brasil. La idea, digamos, lo que es muy bueno, que lo puedo llegar a decir al público, que pueden entrar en el MySpace de Afiliado y pueden bajar gratuitamente el disco. Toda la gente que quiera entrar en MySpace lo puede bajar directamente desde ahí. Y después van a estar en una feria ahí que Pacho sabe bien el nombre en portugués. Lojas. Exactamente. Y bueno, va a estar también para que toda la gente, digamos, de Brasil pueda adquirir, o sea, dos reales. Sí. Dos reales, un disco de Afiliado que la verdad que tiene un swing impresionante. un grupo que por ahí Pacho también sabe un poco más, digamos, la historia y cómo ellos se manejan en la cultura hip-hop. Sí, no, rapidito nomás para comentar, Afilial, un grupo que a mí personalmente me cambió un poco hasta el estilo de escribir y de pensar el rap, ya que plantea toda una onda musical y un fraseo diferente, una cosa muy swingada que mete desde samba, mete también violines, flauta traversa, etcétera, pero de una manera muy relajada. Si pueden verlo en el YouTube, los videos por ahí, es muy parecido a lo que hacemos nosotros acá con Manejero. Y claro, acá como aporta más Hielo, Moraes, Quique, mezcla también maracatú, samba, y también nos transporta un poco a la ciudad y al contexto de ellos. Muy parecido a los primeros videos, muy parecido a lo que por ahí hicimos en algún momento con Palle, con Memorias de un Manejero, esas cosas, así que Canoero también. Y está bueno, Filial, vale la pena escuchar todos los discos, en realidad se puede bajar por internet gratis, así que sonido relajado, sonido bueno, musical, copado, buena lírica, buena frase, buena rítmica. Y vamos continuando, vamos a escuchar Afiliado, entonces a Ciranda, Bayon Wang Chu y Sokeru Ayala. Falou. Rio de Janeiro, Brasil. 200. Oh shit. Adivinha quem tá de volta? Alegria voltou. Canto meu coração. Canto meu coração. A filha mais uma vez, amigo. É do Lopes pela marca. Os trabalhadores. Claro, 52. Os trabalhadores. A filha. Reunia o melhor da música popular. É do Lopes. O melhor. Pela marca. O melhor. Castro. E o melhor da música popular. Claro, 52. O melhor. Pacá. O melhor da música popular. Afiliado. Demorou. Qualquer gênero de música que cantasse tinha que ser de amor. Afiliado. Que reunia o melhor da música popular. You know what I'm saying? Nice. Ok, lá vai. Oh, you can eat. Oh, you can eat. Oh, you can eat. Oh, you can eat. Quando lembro de mamãe me levando na feira pra carregar sacola de pai, de chinelo de dedo e camisa de malha, eu carregava tudinho em ai de mim, se eu esquecesse o aipim. O cheiro do manjericão me traz a lembrança do ronco na pança. Espiando na cozinha a fervura do feijão, alho e cebola cortadinho à mão, refogado com um cheiro que acalma o coração. Também rendo homenagem a outro fogão que me atrai, sítio da minha avó, mãe e meu pai. Enquanto meu avô apreciava o curió, meu irmão e o giló tinham uma história em comum. O único dos netos com essa ligação, tipo pernambucano e jabá com jerimum. Jabuticabeira com sabiá laranjeira, passei terra inteira com o meu menino moço, mastigando casca e cuspindo caroço. Sempre que vejo magreza, boto que posso na cuia, canto aleluia para que possa ter certeza de receber a gentileza, de aceitar o meu convite de ter os amigos. But it ain't the city I fred hover. In Alabama, grandmama, early morning inventory on the fridge in the cupboard. She said, it's better than my boy. But we gon' move it like this. Grab my purse, your trousers. We work these early hours. Take heed to the things that I put on the list. Cause we gon' feast the family. It ain't as simple as it sounds. The cry of an empty stomach causes weak faith to plummet. That's why I just don't cook, baby. I throws down. You do. My belly agrees. Your watch, your bands, your spoon, your faults creates the melody. For sure, mama, I'm with it. They call you grand, but it should be a million. We need to have our dinner table extend past our family to reach all God's children. So let me stretch, pep in my bop. My soul struck gangsta's stride of pride before I hit them streets. Cause when I meet my peeps on that hot concrete, they asking what's the plan? I'm like, we gon' eat. Feijoada com cachaça, nego pega ali. Bota uma uma laranjinha e dá pra ver. Filial vai deixar você satisfeito. Arroz, farofa, salsa, cebolinha, feijoada com cachaça, teu bedelinho. Bota uma laranjinha e dá pra ver. A filial vai deixar você satisfeito. Vida de gado, marcado, bolado, em busca de sombra e um pouco de pastagem, pra aliviar as chagas e mágoas que levam de bagagem. Caminha e reza forte, se der sorte de achar uma paragem. Mas se não tiver rolando, esquece os calcanhar rachando e vai seguindo viagem. A fome é tanto que o homem canta feito quanto. Quem come todo dia fica bobo e se encanta com a beleza do que ouve, a riqueza do que é. Aplaudem de pé o entretenimento. Tô com fome, mas graças meu padinho, pode se isso não me falta comida. É fome de vida e de entender essa andança. Fome de ver que meu povo ainda dança, mas é por opção. Quando o sertão vira mar, amar não vai ser tão diferente. Há de valer o que tem dentro da gente, independente da conta corrente. Quando o mar virar sertão, não vai ser tão doloroso. Viver ao invés de viver pra ter, há de ser muito mais valioso. It's me and my wheelbell, the hottest whip on the road. Yeah, you got them cars that I feel with that speed and greed. But my barrel got them things that we actually need. One wheel, mobile, topless, two handles, straw hat, shirtless, with my Havaiana sandals. Cause we gon' feast the fat man, put an end to the fat man. So pass the beast, like they used to say. But this time across the ocean to the worlds that rank us third. But I'm thinking first on how I can get this plant in motion. I know I got them chickens that supplies the eggs, but I swear they hard to catch. Get the veggies from the garden, milk from the cows, and the fruits from the melon patch. Eat your watermelon, boy, but watch how you spit out the seeds. Think, with a little bit of water and a little bit of dirt, how many mouths that they could feed. Grandmama was right, it ain't as simple as it sounds, but if it sounds, then somebody's hearing. Aight, now I feel you. I feel y'all with the sweet red beats, not the one from drum machines, but the ones we eat. Arroz, farofa, salsa, cebolinha, feijoada com cachaça, meu bedelinho. Bota uma laranjinha e dá pra ver. Filial vai deixar você satisfeito. Arroz, farofa, salsa, cebolinha, feijoada com cachaça, meu bedelinho. Bota uma laranjinha e dá pra ver. Filial vai deixar você satisfeito. Arroz, farofa, salsa, cebolinha, feijoada com cachaça, meu bedelinho. Bota uma laranjinha e dá pra ver. Filial vai deixar você satisfeito. Arroz, farofa, feijoada com cachaça, meu bed ali. Bota uma laranjinha e dá pra ver. Filial vai deixar você satisfeito. Satisfeito, satisfeito. Satisfeito, satisfeito. Satisfeito, satisfeito. Satisfeito, satisfeito. Satisfeito, satisfeito. Satisfeito, satisfeito. Venho por meio desta, lhe convidar pra festa. Só eu e você, naquele esquema que não presta. Não vai dar, não tem problema, então me empresta. Já sinto até o suorzinho no canto da testa. O que me resta é aproveitar. Ser profissional no serviço, para lá recomendar. Pra que anunciar, quando ela lembrar. O seu lindo sorriso vai me divulgar. É só estar sempre preparado. Se rolar de dar uma ideia, eu já fico despreocupado. Naquele estilo safado, chegando em uma, mas já ligado na que tá do lado. Esses esquemas, às vezes deixa bolar. Melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Fico impressionado com mulher que não tem nada a dizer, que vem só trazer a janta para eu comer. Muito prazer e até mais ver. Com licença, mulher que não pensa, eu tenho mais o que fazer. Falando nisso, quero saber qual vai ser. Tô de sacola cheia, meio desolê. Eu vou ter o maior prazer em lhe receber no meu humilde reino. Lá o clima é bom e um vinhozinho eu tenho. A gente troca uma ideia e ainda faz um treino. Só quero xalala. Parceiro das mulheres que usam pouco pano. No mano, a mano, eu ganho na fala mansa, na dança do balança, mas não cansa. Às vezes eu apelo e peço uma fanta, mas eu sei que a vitória certa tá na poupança. porém. Minha onda é outra, meu bem. Eu sou zen e digo amém. Também curto nota de 100. Mas sabe o que é? É que eu procuro alguém pra ir além. Alguém que possa ficar bem perto, pra eu sentir os batimentos com os lábios entreabertos. De repente descobri os segredos mais secretos. Sempre esperto pra te lançar o verso certo. Seja ele insensato ou incessante a cada ato onde teu corpo toma forma diante do meu tato. E sempre procura ser preciso e exato, pra te mostrar o quanto eu sou grato. Que tal agrado? Só quero xalala.